749, para Guarulhos, autorizado nível 340, via Pesolo 21, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, controle Salvador 1-19, confirmando 1-20.8 controle e aciona 5550, Webjet 6749. 6749, autorizado 340, decola da 1-0, curva à direita, Arbor Elefa, 1-21, 5550, 1-20.8, controle por Webjet 6749. Objeto 6749, correto, chame pronto para inspecionamento. Camarada. Salvador, bom dia, Azul 4177, formação ATEL solicita, Vitória 380. Azul 4177, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4177, Azul. Azul 4177 para Vitória, autorizado inicialmente nível 360, via Upper Whisky 50, decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Eudes. Controle Salvador 1-20.8, aciona 5546, Azul 4177. Autorizado Vitória 360, Upper Whisky 50. Decolando da pista 1-0, curva à direita da Euleda Eudes, aciona 5546, o controle 1-20.8, azul 4177. Azul 4177, correto, chame pronto para pushback acionamento. Chamará pushback acionamento, parte 3, 4177. Torre Salvador, bom dia, Webjet 5890, centro da Índia, autorização para Curitiba, está pronto, copo. Confirmando o tráfego? 5896. Confirmando o 5898 aqui, tem destino Confins. Confirme, foi sobreposta a mensagem. Era com, é Confins, Curitiba é assim, ponta. Confins, por gentileza. Sim, está pronto para a cópia? Pronto. Pode estar pronto, está 3601. Então 3601 na linha decola, vento calmo. Na linha decola, 3601. Objeto 5898 para Confins, autorizado nível 340, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, Upper Zulu 1-6. Controle Salvador 1-20.8, aciona 5554, objeto 5898. Salvador, muito bom dia, dan 3201, vai passar Simbra, Simbra com freio baixo. Dan 3201, mantém aproximação, ar de pista livre. Vai dan 3201. Salvador, bom dia, Webjet 5717. Seria provável a saída? Aguarde um minuto, WebJet 5717. Aguardo, WebJet 5717. Então, 3201, livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, tá 3201. Então, 3601, decola os 46, controle 120, decimal 8, bom dia. 1208, tá 3601, boa. WebJet 5717, pronto, cópia. Pronto para cópia, WebJet 5717. WebJet 5717 para o Galeão, autorizado nível 340. Via Pêndulo 10, SMAP, faz direto Lufto, direto Barbacena, direto Toquim. Decolagem da pista 10 com primeira curva direita. Saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8. Aciona 5552, WebJet 5717. Autorizado Galeão, nível de voo 340. Decola pista 10, curva direita. Saída da Euleda Bridge. Upzulu 10, Urto, Barbacena, Toquim. Controle 120, decimal 8. Controle Transponder 5552, WebJet 5717. Então, o WebJet 5717, correto? Chame pronto para posicionamento. Vai chamar para posicionamento, WebJet 5717. CNN 251, passa nível 160. Agora sendo Recife em 125, decimal 1. Bom dia, 125. Então, 3201, solo aos 48, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 09. Alfa, Juliette, gate 09, o 3201. Salvador, 4177 azul, parte 3, posição 8, pushback acionamento. Azul 4177, autorizado pushback acionamento, chama um para-táxi. Autorizado pushback acionamento, chama táxi, 4177 azul. Corona, tá 3701, muito bom dia. Salve 6749, bom dia, mantenha em posição. Bom dia, Matheus. Salvador, é o 4177 com 67 a bordo, 4 horas de autonomia com fins alterna para o táxi. Azul 4177, autorizado táxi via pátio Índia, reporte no ponto de espera do 10 ponto. Em frente, pátio Índia, ponto de espera do 10, reportará pronto 4177. Objeto 6749, após a passagem do Embraer 190 da Azul, a sua retaguarda autorizada a iniciar o pushback acionamento, chame pronto para táxi. Após a passagem do Embraer da Azul, autorizado, chamará para o táxi 6749. Webjet 5717 na posição 2, próximo pushback acionamento. Web 5717, bom dia, mantenha a posição número 2 no setor para pushback. Mantenha a posição número 2 para pushback acionamento, Webjet 5717. Na posição número 1, puxa para o acionamento do objeto 5898. Web 5898, aguarde pushback número 3 no setor. Aguardando 5898. 4177, ponto de espera, pista no zero, pronto decolagem. Azul 4177, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 330 graus, 2 nós. Livre alinhar e decolar, pista 10, 4177, azul. Decolagem azul. Azul 4177, decolada 59, fechando controle 120, decimal 8. 208 com controle 4177, bom dia. Solo 96749 para o táxi, DOV 133, autonomia 425, alterna com Pins. Contato radar na decolagem, direto na posição Leda, vigilante. Está presente Leda, 4177 azul. E no ponto de espera da 10, pronto. Índio, reportaram pronto no ponto de espera da 10. Autorizado pushback acionamento, chama pronto para táxi. Autorizado pushback acionamento, vai chamar para o táxi, vai pegar 5717. Espera da 10, 76749, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, no zero, é 1013. Afirmativa, azul 6749. É o TAM 3201, por favor, seria a previsão de saída, qual a saída pelo 3201, tá bom? Só um momento, TAM 3201. Obrigado. 757-17, 128 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna com finte, pronto para o táxi. Web 5717, autorizado táxi até o ponto de espera da 10. Reporte pronto. Autorizado táxi até o ponto de espera 10, vai reportar pronto. Web 5717. Web 6749, decolou 04, sendo controle 120, decimal 8. 208, bom dia, senhorita. Web 6749. Bom dia, Web. Teria alguma previsão para o 5898? Web 5898, a aeronave sua esquerda vai começar o táxi após autorizado iniciar o pushback. Sim, 5898. Celefa, obrigado. Azul 41 no 77, passa nível 140, soma 125 decima 1, bom dia. 7-1-7, um ponto de espera pronto. Web 5717, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha e mantém cabeceira 1-0, Web 7-1-7. TAM 3201, na escuta? Escuta, 3201. TAM 3201, a saída prevista do senhor será da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, obrigado, 3201. 7. This can and maintain 2,000 feet. I'm on arrival to method of 1013. Okay, correct. Talk again to radio surveillance, American 980. V57-17, autorizado, decolagem, Delta Zero, vento calmo. Autorizado, senhor? Autorizado, leve. Autorizado, muito obrigado. Seu objeto 5898 está com 94 a bordo, 3 horas, alternando Guarulhos. Flávio 5898, autorizado táxi até o ponto de espera 1, 0, reporte pronto. Autorizado táxi, levado ao ponto 5898. Flávio 5717, decolar 209, chame controle 120 decimal 8. 208, muito obrigado. Web 5717 decolando. Web 5717, bom dia, contato radar da Moleda. Não deu pra entender nada, senhor, pode repetir, por favor? 5717, bom dia, contato radar vigilante da Moleda, vigilante. O senhor tá mais ou menos 3x3, perdão. Direto no 7, contato radar, direto Leda, vigilante. Direto Leda, muito obrigado. Zero pronto, é